Faz um tempo que você me deixou sofrendo com essa dor. Olha um pouco para trás, o quanto me magoou. Eu feito boba, acreditei, fiz sofrer quem mais te amou. Mais te amou. Tua boca, teu olhar, teu sorriso, isso sim que eu preciso. Se te tenho do meu lado, me sinto num paraíso. Volta logo. Nunca mais, não sou mais feliz contigo. Não contigo. E onde estás? Tu sem mim. Já falei, sinto muito, acabou, acabou. Onde estás, tu sem mim? Encontrei um novo amor, que é fiel a mim, esse sim me dá valor. E como eu fico? Eu já falei. Sinto muito, acabou. Não acabe comigo. Eu sinto tanto a tua falta. Eu te amo. Portal Tua Rocha. Tua boca, teu olhar, teu sorriso, isso sim que eu preciso. Se te tenho do meu lado, me sinto no paraíso. Volta logo. Nunca mais, não sou mais feliz contigo. Não contigo. E onde estás? Tu sem mim. Já falei, sinto muito, acabou, acabou. E onde estás, tu sem mim? Encontrei um novo amor, que é fiel a mim, esse sim me dá valor. E como eu fico? Eu já falei. Já falei, sinto muito, acabou, acabou. E onde estás, tu sem mim? Encontrei um novo amor, que é fiel a mim, esse sim me dá valor. E como eu fico? Eu já falei. Bordel de Luxo, aqui, o amor.